Os jogadores da NBA ganham salários astronômicos. E como pagar esse salário? Logicamente, a venda de mercadorias. E olha só, hein? A camiseta mais vendida entre abril e junho na NBA foi de Stephen Curry. A segunda mais vendida, LeBron James. A terceira, Derrick Rose, do Chicago Bulls. Mas vejam só o que dá para realmente achar interessante. O Matthew Dellavedova, que brilhou nos playoffs, apareceu entre o top 15. Mas o que mais chama atenção, gente, a sexta camiseta mais vendida entre abril e junho da NBA foi nada mais, nada menos que de Kobe Bryant. Quem é ídolo é sempre ídolo. Kobe Bryant nem apareceu nos playoffs com o seu Lakers, mas a camiseta foi a sexta mais vendida. Tem que faturar com um cara desse no time, não tem? Sabe onde você pode acompanhar todas as emoções da temporada 2015 dos esportes americanos? No Snap Steakhouse & Bar, um espaço especialmente dedicado aos amantes dos esportes, perfeito para acompanhar os principais eventos esportivos. A casa ainda oferece um cardápio tipicamente americano, ideal para um bate-papo com os amigos, acompanhado daquele delicioso chope gelado. Convoque os amigos e conheça o Snap Steakhouse & Bar. Acesse o site www.snapbar.com.br e curta a página do Snap Bar no Facebook. Snap Steakhouse & Bar. The game starts here.